a necessidade de uma nova sede. Apesar de sua riqueza cultural e histórica, as coleções do MIS, por muito tempo, foram pouco conhecidas pela população em geral, sendo utilizadas majoritariamente por pesquisadores. Historicamente, o MIS ocupou edifícios notáveis, como o prédio da Praça 15, originalmente construído para a Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, realizada em 1922 e tombado em 1989, e um edifício da Lapa, que faz parte do Corredor Cultural, sendo reconhecido como Patrimônio Histórico. Em 2008, o governo do Estado do Rio de Janeiro convidou a Fundação Roberto Marinho para conceber a nova sede do MIS. Por sua experiência comprovada na realização de museus com uma nova tipologia no país, que estruturam o conteúdo sobre uma narrativa e usam plataformas midiáticas e tecnológicas para criar uma experiência de visitação, como, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol em São Paulo e o Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. O maior objetivo de repensar o novo edifício era disponibilizar ao grande público, de forma atraente, esse precioso acervo. O sonho era ainda maior, que essa nova sede do MIS pudesse se transformar em um marco arquitetônico da cidade. Por isso, foi escolhido um dos endereços mais simbólicos do país e do mundo, a Praia de Copacabana. Foi um intenso e rico processo de criação e reflexões que dão origem a esse revigorado posicionamento institucional do MIS como um complexo de duas sedes. Em Copacabana, a vitrine do acervo e da identidade carioca. E na Lapa, a casa do acervo, com sua reserva técnica qualificada e acessível para aprofundamentos de estudos e pesquisas.